Our hood is the Caju, Alpha Romeo Uniform. Our hood is the Alpha Romeo Uniform. Confirm transition. Roger, stand by. Are you check your hood? Copy, obrigado. Go 024, ready to new copy. Go ahead, FTL 024. Clear to Lisboa, flight level 330. The route is direct Alpha Romeo Uniform, direct Oracle, Oscar Romeo Alpha Golf Oscar, after confirmed flight plan route. Puka departure, Aracaju transition, after departure left turn, call code is 5075, and Salvador departure control, 119 at decimal 8. Copy, we are clear to Lisboa, Oracle, then position after Oracle will be, correction, Oracle, Potro, upper Zulu 17. Departure and initial flight level 330, departure is book, Aru transition, and smoking 5075, frequency is 119.8, go 024. 4024, read back to correct and call before push back and start up. Call you, push and start. Call you, zero, obrigado. La Prodo, Serra Vitor, 366, ajuste no 015 em Salvador. 2107, Prodo, Serra Vitor, 366, ajuste no 015, por favor, 959. Salvador, boa noite, 3170220, para o 970. Na 3170, aciona identificação, se separa nível de voo 050, via chegada à mar e até a posição ITAP. Após ITAP, programa Serra Vitor 366 para final RNAV pista 10 de Salvador. 592, autorizada a final RNAV pista 90 de Salvador, reporte estabilizado. Zona 70, canceladas as restrições em ITAP, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Restrições, desça para 3.000, tá 3, zona 70. Zona 70, desça para 2.500 pés, ajuste no 015, autorizada final RNAV pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2.500 é o reporte estabilizado na RNAV, na 3 de Salvador. Na final, 592 completa o final do procedimento, chame torre 198-95. Foi Salvador, voo, nós ficamos hoje final da aula zero. Confirme. É o voo 1592. 1592, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia nós. Esse voo na pistão no zero, voo 1592. Nacional 10, Renato, 3170. 3170, completa o final do procedimento em Renato e chame torre frequência 118, decimal 95. 395, 3170. Boa noite, bom trabalho. Igualmente, boa noite, confuso. Obrigado. Salvador, boa noite, para 3170, 3 milhas do Cervo, para 372. 3170, puxando Com 92, está logo no 5, direita no 2109. Ok. A direita, qual? Ok? 1209. 209, boa. Pouso autorizado, vento no 30 graus, meia dúzia nós. Livre pouso na 3170. Pouso, Miala, 0-4, request next. Cortex here approved via main apron and knees at the holding point runway 10, QNH now on 015 at holding point runway 10, when you're ready, call tower 118.905 airport Portugal 024. Taxi via apron, India, holding point runway 10, when ready, at holding point, contact tower 118.905 Portugal 024, 190 at the... sir. Solo 592 é o solo Salvador. Solo 592 na escuta? Prossiga, 592. Chame só ler os 219, por gentileza? Ah, desculpa, tá bom, obrigado. No 592, táxi atento da Juliette, eu dei passagem ao Alfa, Airbus 305 da Portugal em direção ao ponto de espera. Após ingresso Juliette, portão 01, gol no 592. Ok, vai táxi até Juliette, vai dar passagem ao TAP, após portão 01, gol 592, voa. Solo 3170, solo Aldo 8, direito no 219. Direito no 219, está 3170, boa noite, bom trabalho. Aldo, boa noite, está 3170, de Bruno Fechoso. Boa noite, está 3170, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa e Juliette para o 11. Salvador Tower, boa noite. Gala 024, we are ready for the moon. Gala 024, clear to line up and take off runway 10. Wind is 120 degrees with 08 knots, QNH 1015. Therefore, take off runway 10 and QNH 1015. Gala 024. 024, airborne at 35, correction, at 25. Airborne at 25, contact announce over the departure. Frequency 119.8. Have a good flight, sir. 99.024, muito obrigado, até mais. Até mais. Valor 024, airborne, timing level 330, book the departure, Daru 35. Airport 024, radio contact on departure, climb to flight level 330 via Puka departure. Up level 330 via Puka departure, so 024. Hotel 024, contact receive center, frequency 126, decimal 85, if unable, 125, decimal 45. 265, enable 2545, Hotel 024. Obrigado, até mais. Boa noite.